Nesse podcast vou falar do documentário que está na plataforma do HBO Max, que o nome do documentário é Deslizando, Encontro na Era Digital. Em inglês é Swap Hook Up in the Digital Age, de 2018. Aqui embaixo na descrição vou deixar o link para quem quiser olhar esse documentário, que vale a pena. O documentário mostra a cena de encontros online de todos os mistérios a esse negócio milionário, com entrevistas com fundadores e cofundadores de marcas importantes do setor, como Tinder. Também apresenta adolescentes que contam suas experiências com encontros pelos aplicativos. O Tinder, essa plataforma, foi lançada em 2012. Ele está disponível em 190 países e mais de 40 idiomas, inclusive no Brasil, que foi lançado em 2013. 40 milhões marcam encontros. 40 milhões de norte-americanos marcam encontros online de 18 a 30 anos e passam em média de 10 horas semanais. No Brasil, são 10 milhões de brasileiros crescendo 2% por dia do total de brasileiros que usam esse aplicativo. 80% são solteiros de 14 a 35 anos. A empresa fala que o usuário tem o usuário brasileiro, né, tem o comportamento semelhante à média mundial, realizando o login 11 vezes por dia e totalizando 7 minutos de navegação diários. Quando o Tinder foi lançado em 2012, o New York Post estampou com a seguinte manchete: Tinder gera mais dinheiro do que qualquer aplicativo. E o documentário vai mostrando como isso funciona. O espaço geográfico, ele é sexualizado, e é muito segregacionista. Tem uma parte do documentário que mostra uma pequena cidade no estado de Illinois, Plainfield, onde uma mulher negra e a irmã o que no espaço da cidade não consegue. A cidade é de maioria branca. Mas por outro lado, o Tinder é um aplicativo generificado. Fotos de homens se apresentam em poses bem estereotípicas masculinas, como provedores que pescam, caçam e escalam, ou então empinando o peito. As mulheres, porém, se apresentam de maneira mais sensual. Isso remonta à cultura baby cam. Fica aí a dica desse documentário. Aqui embaixo na descrição está o link para assistir. É isso. Valeu.